Na última década, figuraram como destaque no cenário musical. Conquistaram fãs de norte a sul do país, na Europa, Estados Unidos e Japão. Misturaram a música sertaneja com outros ritmos e fizeram apresentações em casas de espetáculo renomadas. Agora vai sentir na pele tudo aquilo que senti. Beijar a boca de quem não tá nem aí. Em meio a todas as turbulências e conquistas, mantiveram a paixão pelo trabalho. Emotivos, não contiveram as lágrimas e não seguraram a emoção ao gravar um DVD na terra natal para comemorar 20 anos de carreira. Hoje, também soltaram a voz. E a emoção está de volta aos bares. Enfim, descobriram que tudo valeu a pena. Conservaram a fé e acreditaram neles, na família, nos amigos, sempre por perto em momentos bons ou difíceis. E principalmente, em seus sonhos. Descobriram ser esta a melhor maneira de vencer. Acreditar sempre.